Super Controle. Let's rock. Está começando mais um Super Controle Podcast, o podcast semanal de games bonito e sincero. Desta vez estamos aqui com o pessoal do Super Controle. Eu sou o Matheus Six, tudo certo? E como sou muito fanboy de Assassin's Creed, eu li todos, amo todos. Ezio, um beijo. Olha, eu não sei o que falar, então pense em você. Eu também não sei, então eu só vou dizer que aqui quem vos fala é o Hylian e livros são muito bons. Olha que genérico. Genérico, cara, mas tudo bem. Ah, aqui é o Matheus Lima e Nathan Drake curte pretzels. Olha só, vejam só. Que relevante, deixa, né? Deixa eu ver aqui. Relevante informação. E aí, então? Aqui é Fuca e os livros de Assassin's Creed são melhores que os jogos? Interrogação. Ai. Polêmica. Polêmica. Se complementam, né? Ou não. Livro é uma merda. Ou não. É um complemento, né? Livros, é isso aí, cara. Mas os livros tu pode levar no banheiro, né? Play 3, não. Ah, dá pra dar, né? O velho truque. Ah, mas os portáteis também. Ah, mas segundo... uma boa discussão. Segundo Lima, portátil não é videogame, né? Portátil... Opa! E agora, Lima? E agora? Como é que tu vai no banheiro cagar? Sim, muito sacanagem. Vai com o livro, né, vai meu? Com o livro, é. Vai com o livro, tá certo. Isso aí. Tá, vamos lá, então. Então, esse papo aqui vai ser sobre a literatura nos games, né? Cast aí, muito pedido, muito perguntado aí pros nossos ouvintes, porque vocês nunca falam de livros e tal e não sei o quê. E essa mídia aí que vem se complementando com os jogos, né? Ou não, é o que vamos discutir aí nesse cast de hoje. Certo, então, tudo isso e muito mais depois... Leitura de manuscritos. Né, pois é, leitura de manuscritos, já que vamos falar de Uncharted e de Assassin's Creed. Ah, olha, ah, verdade, olha ali, olha então ali. Vamos lá para a leitura de manuscritos, mas não estão velhos. E chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast. Estou aqui com o Yuri e com o patrão. E aí, meu, tudo certo com vocês? Tudo ótimo, Matheus. Mais uma leitura de e-mails, né? Semanas vão passando, essas leituras não acabam nunca. Essas leituras não param. É, espero que nunca terminem as leituras de e-mail, né? Por favor. Também. Pois é, por favor, né, cara? É isso aí. Primeiro recado aqui, então. Então, tivemos um mini review de um ouvinte, né? A gente pediu pro cara lá, vocês quisiam que se vocês querem postar mini reviews e tal, participarem como colaboradores isso. Do site, já que a ideia da coluna própria dos chapas, ela vinha, não vinha, então aí os mini reviews são mais fáceis. Recebemos um mini review aí do nosso chapa Tsutomu Matsumoto. Olha só aí, não sei se esse é o nome real dele. Só pode ser. É tipo, é aquele cara que sempre fica nos enviando as coisas, a gente só posta assim, tá ligado? A gente não sabe quem ele é. Tipo, tá ligado no Death Note, que só tem um simplesinho, tá, que papo. De nerd otaku é esse, o Yuri? Pô, Death Note é maneiro pra caramba! Não. Pô, é bacana que o mini review dele é sobre o Last Story, né? Que a gente até falou no cast aí que o Matheus Lima jogou e achou mais ou menos, e o Seth também jogou e achou bem mais ou menos e tal, não terminou o jogo. Uhum. E aí então, tá o review do guri aí, então vocês dão uma lida aí pra. É um complemento, né? Do último cast, né? Bacana. Então, muito obrigado, né, ao ouvinte, por favor, leiam, comentem e discutam. A respeito lá. Exatamente. Isso aí. E fora isso, mais alguma coisa, Matheus e Yuri? Continuando aqui, então é isso, né? Vamos ler algum e-mail aí, algum recado desse cast referente à morte do nosso querido Nintendo Wii. E aí, patrão, tem algum recado, algum e-mail aí pra ler? Olha, tem alguns comentários bacanas que eu separei aqui. Primeiro que eu achei é o do senhor Felipe Suner. Quando vi o nome do cast, fiquei com medo de ser mais um cast puramente hater. E fiquei felicíssimo, ó, superlativo, de ver que foi exatamente o contrário. O Wii tem muito shovel, mas isso é uma consequência de ter tentado algo diferente. É muito fácil fazer coisa boa quando se fica na zona de conforto. É isso, coisa aí, de leite. Isso aí, é igual a tua coluna lá que tu falou. Ah, isso aí. É, exatamente. Muito bonito. Viu como eu leio, cara? Eu leio as coisas, eu só não comento. Aceitar uma nova ideia é muito mais difícil e demora. Por isso, caguei litros se tem 100 shovelware. de chacoalhar o controle para cada WarioWare, Morir ou Silent Hill, que usam o emote muito bem. E aí conclui. Isso sem falar no Other M. Cara, tô vindo aqui só pra mandar um beijo na bunda de todos vocês, olha aí, por terem mais do que dois neurônios e notarem como esse Metroid ficou foda. Até hoje, acho o segundo melhor jogo do console. Então, cara, chapa Kipsumer, elogiando, né, que foram todos imparciais, direi? Não. Parciais, enfim, o pessoal soube que o Wii é um controle com videogame, né, com as suas limitações, mas que merece também muitos elogios, etc e tal. Valeu pelo beijo na bunda, tá aí agradecido. É, todos sentiram aqui. E tem aqui um comentário também do Alex F, bem curto, que fala: estava pronto para enterrar o Wii quando lembrei que dia 29/6, olha aí, sai na Europa o remake de Fatal Frame 2. Depois desse jogo, aí sim o Wii vai pro outro mundo. É bacana. É, segundo o Alex F. Então... E um último aqui que eu achei bacana, que é quase um queima filme, que é de uma chapa na Carolina Juste, que fala: tô sabendo que esse morto, muito louco, aí rendeu um vídeo de algumas personalidades soltando a franga com Britney Spears. Reticência. Ó, ela jogou aí um verde. Vamos ver se alguém vai se jogar. Olha o trampolinho aí. Olha o trampolinho. É. A real ó. É que o namorado dessa menina aí, ele veio pro sul um dia e conhecia a gente, né, no site. E aí jogou o Nintendo Wii com nós, né, e aí rolaram vídeos, mas está na câmera do namorado dela. Então, por favor, senhorita Ana, é com o seu namorado aí, isso. Os vídeos, né. Olha aí, simples, já falando a pedra, tá falando a pedra aí. Não, e o Flajora comentou logo embaixo, já jogando no ventilador, assim, ó, tem muitos vídeos de todos os integrantes soltando a franga no Just Dance nas concentras de Night. Cara, que o Deep, hein? Cara, deixa eu dizer uma coisa sobre isso aí. Que velho, eu falei até pro Six, não sei se eu, acho que falei pra vocês também, né? Que uma semana depois eu comprei o Just Dance 3, cara. E meu jogo era legal, cara. É, tá aí. Cara, tu só tem que dançar mesmo, sair do armário, tá certo. Não, sai do armário, cara, rapazinho. Ó, rapazinho, que isso? Porra. É, tem mesmo, o mundo tá tudo liberal hoje. Rapazinho, o cara aí. E esses foram os comentários, assim, mais sortidos, que sintetizam basicamente o que o pessoal disse. Mandar um abraço pro Gamer Caduco, pessoal novo aí comentando, o Newton Silva, o Igor Ferrarese e o Danilo Borges, e o Rusney Pimentel. Esses não comentaram, mas curtiram a página lá do Facebook recentemente. Nós temos como saber. Obrigadão aí, pessoal. Valeu pela curtida aí, tá, pessoal? E agradecer também ao pessoal de sempre, né? O Peron, o JCL9. Aliás, o Peron, cara, escreveu um baita de um texto. A gente não vai ler aqui, que tá muito grande, mas pois é. Muito bom, assim, legal. Uhum. Só o finalzinho ali que ele não curte Just Dance. Como assim, cara? Just Dance traz as gatas. Mais um. É, né? Mas eu gostaria de ler mais um e-mail aqui do Alexandre Miller, que é a primeira. Ele fala que tem 26 anos e trabalha no escritório da prefeitura da cidade dele, que não diz qual é a cidade, mas tudo bem. E ele fala que começou a ouvir agora o podcast também, né? E tá curtindo muito essas doideiras nossas e já me sinto amigo de vocês. Então, valeu então, seu Alexandre Miller aí, ele manda uma notícia aí um pouco velha, então não adianta ler, né? Que é do Xbox novo. E é isso aí, cara. Alexandre Miller, o nome dele? Isso aí, Alexandre Miller. Legal. E é isso aí, ele manda um abraço pra todos aí. Diz que Chrono Trigger é amor eterno. Eu peço pra ele se retirar, então. E Frajola é. Como assim? Não. Tô brincando. É que eu não sou muito chegado, né? No Trigger. Ele é chato, né? Vamos falar a verdade. É meio velho já, né? Vamos muito falar final, verdade. Já deu, né? Já mais deu, de 10 né? anos já, mais 20 anos. É, 10 anos, cara. Faz uns 25 anos já essa merda aí. Ah, vamos parar. Porra, então, aí já acabou mesmo, chega. Vamos parar de difamar, parada. Sério que o... Não é mais velho que o Six, né? Não chega a ser mais... É, realmente. É mais velho que eu. Que tu. É. Ah, patrão, hein? Tá mal, hein? Sou novinho. Então, é isso aí, então. Valeu, seu Alexandre Miller. Continue mandando e-mail aí, comentando sempre. Fala sempre aí vários comentários aí nos casts. Então, gente, é isso aí. Continue comentando. Continue mandando e-mail, como sempre. A página do Facebook aí, vocês curtam aí do ladinho que tá no site, né? Super controle. E compartilhem muito. É isso aí, sempre a gente coloca o podcast, a gente compartilha. Então também no Twitter, @supercontrole. No elenco tem todas as nossas IDs e tudo mais lá. Então até tem o do CF aí que entrou e do Neto Zé. Ele também tem lá o Facebook e o Twitter. Ele não tem PSN e nada, ele não quis postar. Então vamos deixar quietinho. Adicione a gente, vamos bater um papo lá, pessoal. É, no Steam, ó, eu tô no Steam. Olha só, o melhor lugar pra bater papo, o Steam tá lá o patrão. Melhor lugar, tipo. Vambora, vamos botar lá. Diego, Domingues, só isso. Tão legal os times. Tão legal, né? Bom, é isso aí, gente. Então, valeu aí por vocês mesmos, recado, já tá tudo certo aqui. Então, vamos voltar ao cast aí de literatura dos games. E até semana que vem com o patrão e Yuri lendo e-mails comigo de novo. Um beijo, um abraço e até mais. Abraço a todos, bom cast! Então, muito bem, né? Esse cast de hoje aí, focado na literatura. Mas antes disso, a gente tem que falar uma coisa, né? Que recebemos um e-mail. Fuca, explica a história. Que história é essa? Recebemos um e-mail com... Fuca, como um bom contador de histórias, vai dizer agora o que aconteceu, né? No... Pois não, né? Não tão longe. Pois não. Pois não. Recebemos um e-mail, né? Da nossa chapa Livraria Saraiva, que além de ser uma livraria, ela tem vende muitas coisas, eletrônicos e games, né? Ela tem um bom acervo de games e ela também está investindo nos livros sobre games, né? Então ela mandou para nós um e-mail sobre o novo livro do Uncharted, né, o quarto labirinto, e nos mandou um exemplar do livro para que nós lêssemos o livro, que achássemos e tal. Então, pois bem, estamos aqui para falar sobre o livro e outros livros que a Saraiva também vende, não é, amigos? Ah, com certeza, porque não é só Uncharted, tem outras coisas, tem os Assassin's Creed, não é? E além de livro, tem os jogos também, né, que fazem nossa alegria. Mas esquece que não vai focar só no Uncharted ou no Assassin's Creed, né, que tem em português, sabe? Isso vai ficar mais pro final. Antes a gente vai falar um pouco, vai trocar um papo aí, bater uma ideia sobre quais são, né, se influenciam ou não esses livros dos games aí, se é melhor, se não é, as citações que ambos têm aí, se acrescenta alguma coisa nos jogos e tudo mais, né, se o pessoal é atraído pelo... O pessoal que joga videogame é atraído pra ler certos livros, enfim, né, é isso aí então, o cast de hoje vai ser sobre esse bate-papo. E no final, então, aí o Lima vai contar um pouco sobre o Uncharted, que foi ele que leu o livro, né, e vamos ver se o livro é bom, não, né, mas sem spoilers, não se preocupe, a gente não vai contar o final do livro ou partes interessantes, é mais pra chamar vocês pra ler mesmo, pra ver, ó, compre na Saraiva que vai ser divertido a leitura do Uncharted e do Assassin's Creed. Então, Yuri, puxa aí, tu que fez a pauta. Pois é, cara, eu tava vendo isso daí, né, que tu tava comentando ali sobre o como é que pode se complementar um livro num jogo. E é interessante, né, que eu, pra mim, com a mídia do livro, é perfeita pra isso, certo? Porque assim, vamos combinar, filmes, cara, é foda. Não, dificilmente fica bom, não tem muito tempo, tem que botar, agradar muitas pessoas, e é complicado. Mas é que agora, assim, olha só, eu tava só pra fazer o início, assim, eu acredito que os jogos hoje estão tão bons, assim, eles estão com um roteiro tão espetacular, falando assim por cima, até acho que na época do Play 2 já tinha alguma coisa assim, que a história dos jogos, elas têm que se estender um pouco mais pra outras mídias, né? Sei lá, seja no cinema, que a gente viu lá, há quanto tempo lá, muitos jogos virando filmes, e inclusive os piores filmes de jogos são aqueles tipo o filme do Mario, que não tem história nenhuma, tá ligado? Porque o jogo... Cara, que horrível aquele filme, cara. Então, aquela Street Fighter, que na época ninguém sabia, ninguém ligava pra história, só queria ver um Hadouken, na real, botaram o Guile de principal, enfim. Não, é essa parada aqui, hoje em dia... Tu vê aí, né, o Dead Space virando HQ, virando livro, o Assassin's Creed virando HQ, livro, o Uncharted, né, o próprio Uncharted aí, porra, demais, sabe, eu acho que só complementa, né, então, eu acho maneiro essa junção, e tem tanto livro aí, né, nossa, se a gente pegar a lista aí do Wikipedia de livros, de jogos, é gigante, cara, tem muita coisa. Ah, cara, eu acho o seguinte, ó, é um lance bem interessante para um universo expandido das séries, assim, que é uma coisa que ficou bastante comum com Star Wars, de ter os filmes lançarem livros, assim, como jogos, enfim. E muitas vezes tu tem uma história pra contar de algum elemento do game e tal, que... como jogo, de repente, não funcionaria tão bem. Então o pessoal investe na questão de livros, assim, que eu acho bacana isso aí, porque quem curte a série do jogo e tal, vai querer saber mais sobre a história, sobre a organização tal, ou a parte do passado de tal pessoa. E os livros proporcionam isso, né? Eu acho uma mídia legal, cara. E livro é sempre bom. Cada vez mais, menos pessoas estão lendo, com o costume de ler e tal. E eu acho que a questão de lançar jogos em livros incentiva as pessoas a voltarem a ler, que é um hábito tão bom e cada vez mais deixado de lado, assim, nesse mundo moderno e tal. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que com os tablets aí o pessoal tá lendo bem mais até que essa geração. Não sei, não cara, sei, é aquele negócio, sei, tipo, cara. O cara compra uma tablet dizendo que vai ler, mas na verdade fica jogando Angry Birds na tablet dele, fazendo outra coisa, tem sabe? Facebook, e-mail, tem muita coisa ali, sabe? A não ser que tu tenha comprado aquele... Puta, Kindle, né? O Kindle, exatamente, obrigado. O Kindle, que é, realmente ele é feito para leitura, ele é muito bom, sim, inclusive. Se tu não comprou, tu comprou um iPad 2, seu novo iPad aí, sério, tu não vai conseguir ler. Ou até tu vai ter, assim, ter força de vontade, porque tem muita coisa ali na tela pra tu querer, o Facebook, aqui meu e-mail, aqui o joguinho. Agora tem que se policiar, assim. Mas uma coisa legal que a gente comentou, assim, por exemplo, os livros e HQs, ilustrações, etc., são uma maneira mais barata, assim, não... Também. Requer trabalho, assim, de você expandir esse universo, porque vários jogos trouxeram, sei lá, mundos tão legais, né, o próprio BioShock e assim, e às vezes durante a jogatina a gente tá preocupado com outros objetivos, né, às vezes você tá preocupado, sei lá, você tá acompanhando o Mass Effect, você tem muita informação da galáxia ali, mas você tá querendo tanto terminar aquela missão que você não vai parar pra ler várias horas assim. Ah, é isso mesmo, isso é legal, cara, porque assim, ó, o que eu gosto de livros, assim, ou HQs, é contarem não a história do personagem da série, entendeu? Porque eu conheço aquele cara, eu quero ver o que que tem mais naquele universo. Isso, exatamente. Isso eu acho muito bacana, assim, sabe? Acho muito legal isso aí. Uma coisa que a HQ do Assassin's Creed fez muito bem, sabe? Ele contou uma outra história sem ser a do Ezio e tal, que a gente já conhece. E isso eu achei bacana. Ou do Desmond, né? Então... E mesmo que seja o mesmo personagem, que é o caso do Uncharted que a gente vai falar mais pra frente, é uma abordagem completamente diferente do jogo. Uncharted funciona. Eu vou dizer depois porquê, mas Uncharted funciona. Não, e uma outra coisa também que pode ser ao contrário, né? Tipo, uma pessoa que não tem tanto costume de jogar, de ser gamer e tal, ela acaba pegando o livro pela sinopse, acha interessante e tal, leia o livro e tem a vontade de jogar, porque não, né? Ah, isso pois é difícil, cara. Eu acho que é bem mais complicado isso. Mas aí é que tá, Six. Eu vi alguns reviews na internet aí, tive pessoas que leram os livros do Assassin's Creed, certo? E aí se interessaram pelo livro, acharam legal e foram atrás do jogo. Tá, não sei se gostaram. Mas eu acho que é pessoa que já joga, né? Não é o pessoal, tipo... Não, tudo bem. Acho que a maioria, o público principal, assim, que essas empresas focam, os escritores e tal, realmente é o público gamer do jogo, mas ninguém tá proibido de pegar e ler e achar legal e querer jogar, porque não, sabe? Até isso aí pode acontecer. Não, acontece que a história for bem contada, você pode trazer aquela história pra um público que não joga, na verdade, né? Você traz também, um claro. Que... Por exemplo, a minha namorada nunca vai jogar Uncharted, mas eu quero que ela leia esse livro, que eu acho que é uma história bacana, que ela vai curtir de aventura e tal, sabe? Mas, ô Six, tu que leu, tu que é fãzaço da série Assassin's Creed, adora, ama, de paixão. Cara, uma coisa que eu gosto muito da série é que ela mostra aquelas histórias sobre determinados locais ou pessoas. Contextos históricos. Exatamente. Eu acho excelente aquilo. Só que chega uma parte do jogo que, assim, tu tá mais interessado, como o Lima falou, em jogar e não ler aquilo ali. Nada contra, sabe? Eu acho até maneiro, assim, tem umas coisas, isso aqui me interessa, vou dar uma lida. Agora, sobre a catedral tal, eu não tô afim de saber sobre a catedral tal. E, tipo, nos livros, como é que isso aí funciona, assim? Só pra ter uma ideia. Eles tem não alguma explicam coisa? Isso. Não. Eles só ficam no lugar e deu. Pois é uma parada que chama até atenção. No jogo faz sentido ter a experiência, porque tu tá passando por ali, tu vai ver a catedral, sabe? Mas aí no jogo é livre, tu vai onde tu quer, tá ligado? Tu tem a missão e tal, mas tu faz o caminho que tu quer pra chegar na tal missão. No livro não, né? No livro eles, por exemplo, no Assassin's Creed 2, não sei quem jogou, lembra da parte que uma hora ele encontra o Raposa lá, como é que é? Esqueci o nome. Ah, sei, o ladrão aquele? É, o ladrão aquele, que existiu e tudo mais. Ninguém sabe se ele existiu de verdade e toda aquela história. E no jogo eles fazem outro mistério, né? Que se esse cara vive mesmo, se ele é real, se isso é uma lenda. Levolpe, eu acho que é o nome, né? Porque não tem nada dele. Daí tu encontra ele, tu abre o log, né? O logzinho dele explicando quem é o cara, se é que ele existe. Tem, sabe, acho que 5 parágrafos explicando a vida dele, não sei o quê. Isso no jogo. E no livro não falam nada, sabe? Só falam assim, ele é uma pessoa assim, tu vai ter que achar ele lá em tal lugar. Talvez ele não exista, talvez ele seja só uma lenda. Daí o Ezio encontra e fala com ele, mas então tu é real. E acabou. Então eu achei interessante, porque no livro talvez ia ficar chato, ia ficar maçante o pessoal ler todas as histórias por onde o Ezio passa, sabe? Ia ficar muito chato, cara. Porque o livro ele já é um pouco diferente, sabe? Ele já é uma mídia diferente, então não tem por que ficar enrolando muito, sabe? Não é, sei lá, Senhor dos Anéis, que ele fala a cor da pedra do chão verde. Fica descrevendo tudo, né, cara? Não, cara. O Tolkien escreve muito mal. Então, saca. Calma, Lima, calma. Mas não, é que eu acho meio injusto comparar com uma leitura tipo Senhor dos Anéis, porque é outra vibe, é outra época, saca? Tipo, né? Esses livros, eles são complementos dos jogos, que é o produto principal, né? O produto principal é o jogo, então os livros são complementos. Então, tipo, tu não vai pegar... É, exato. Um escritor pra ele escrever uma super série ou uma história muito melhor que a história principal. Cara, é tanto isso que é uma coisa games, que eu acho, né? Que a gente fala muito de descrição de autor, assim, uma coisa que eu achei bem interessante, assim, no livro do Uncharted quando eu tava lendo, é o fato dele descrever muito pouco os personagens já principais, sabe? O Sully e o Drake, ele já meio que subentende que você conhece os dois, assim, como é o cabelo do Sully, como ele se porta, como ele se veste, com o bigodão dele e tal, sabe? Mas no Assassin's Creed eles explicam, assim, um pouco mais e tal. Até falam, até no começo, se não me engano, tem uma parte que me chamou a atenção. Eu não lembro, eu joguei o Assassin's Creed 2 faz tempo, eu não pesquisei isso, mas ele tomou uma pedrada na cara, né, no começo do jogo. E, se não me engano, é no lábio que ele toma a pedrada. E no livro é na testa. E isso me chamou a atenção, porque eu não tô lembrado se é cicatriz do Edson por causa dessa pedrada que ele tomou ou não, sabe? Eu não tô fazendo ligação. Fãs, por favor, aí, falem disso, mas porque eu não tenho certeza, sabe? Mas se for isso, eu achei um erro do livro, sabe, fazer isso. Então, uma pedrada em outro lugar. Mas basicamente. Mas olha só, mas basicamente o livro contam o jogo, é isso. É, aí que tá a diferença do Uncharted pro Assassin's Creed, né? O Assassin's Creed ele conta a história do jogo. O 2, Brotherhood, o Revelations, conta com uns detalhes a mais, outras coisas a menos, como foi o caso aí da pedra. E. Mas aí enfim, então. Não dá pra revelar muita coisa, né? Mas tem umas paradas muito interessantes, assim, que talvez não. Tipo, chama mais atenção no livro do que no jogo, sabe? Tu lê e tu fica, ah, meu Deus, não lembrava disso. E eu joguei antes. Mas veja só, veja só que interessante que isso. Então, é diferente a proposta do Uncharted para o Assassin's Creed, né? Porque o Assassin's Creed pode ter um público que não gosta, que não faz questão de jogar videogame e acompanhar a série pelos livros. Exato, tranquilamente. Isso é interessante, porque quando eu fui pegar o livro na biblioteca lá da universidade, ela falou, ah, que legal, eu pedi o Brotherhood, ela falou, mas esse não chegou ainda, sabe? E eu também queria pra mim, eu queria na minha coleção, e tipo, nunca ia jogar videogame, sabe? Só olhando pra ela, estou estereotipando a menina, mas é verdade, sabe? Ela não ia jogar videogame, mas nem fudendo, velho. E eu falei, isso aqui é tão novo e tal. Será que é videogame e tal? Ela falou, sério, videogame? Olha ele, hein? Não, ela pediu se era. Eu falei que era de um jogo, né? De videogame. Ela falou, sério, não sei o quê, você tá brincando comigo? Eu falei, não, é de um jogo. Pois é, né? Pois é, cara, e tipo, às vezes você abre a homepage da Saraiva, você vê o Assassin's Creed lá, cara, você pode imaginar que, sei lá, um cara que nunca jogou videogame, ele vai se deparar com... Tipo, a gente tem vários livros em contexto histórico, em ficção histórica, assim e tal. Ah, claro. Mas quantos falam sobre, por exemplo, a Itália, essas coisas, sabe? Eu não consigo citar de cara um exemplo, assim, o cara vai se interessar. Eu acho que até esses livros do Assassin's Creed, eles conseguem pescar o público que gosta de ler, tipo o Dan Brown, por exemplo, sabe? Acho que pode pescar esse público aí. É, eu acho que sim. Porque conta fatos históricos e tal, né? É muito interessante isso aí, porque fala sobre também aquelas conspirações daquele tempo da Renascença, como é o Assassin's Creed 2. Templários, não, isso, Templários, né? Ordem de assassinos, né? Meu isso, Deus, isso é muito bacana, cara. E assim, ó, a narrativa, pelo que me falam, sempre foi muito bem feita nesses livros do Assassin's Creed. Então assim, esse pessoal que curte essa coisa meio conspiratória e tal, acho que vai curtir a série. Não sei se vão ir pro jogo, porque é até difícil, né, cara? Geralmente o cara vai ler, vai ler outro livro ali. É, então, mas pelo menos o cara já se interessar, vai ver assim, ele vai olhar pra esse jogo, um dia, sei lá, algum amigo dele tá jogando, pois é, vai ali, ó, ali o livro desse jogo aí, que bacana e tal, aí ele pode dar uma olhada, sabe? Ele pode ver que jogos não são só, vamos atirar e matar, sabe? Aquelas coisas assim, Call of Duty, ou, sei lá, Diablo, ficar clicando e tal, sabe? Não é aquela coisa assim. Opa, como assim? Não, assim, tô falando não por mal. Eu entendi. Entendeu? Faz sentido. Não é só simplesmente jogar e só fica naquele mundo, só fica naquela vibe e tal, não. Tu vai lá, tem um livro sobre aquilo ali, que tem uma história, que passa no passado, tem conspirações. E isso eu acho muito maneiro, assim, dá um enfoque maior ao game, não é só... Não tira a gente que coloca daquele estereótipo que a gente só joga, aquele gordinho que fica só jogando online, sabe? Ah, mas acho que isso aí já acabou faz tempo, né? Eu acho, pelo menos. Ah, não sei, cara, não sei, velho. Olha, tem minhas dúvidas. Ah, eu também acho que já acabou, cara. Isso aí eu acho que já... É porque a gente é magro, cara. O que foi isso? Não, mas eu acho que esse estereótipo aí do cara que joga videogame é aquele cara... gordinho, de óculos, que não sai de casa e tal. Acho que isso aí já, não, já isso tá aí, bastante ultrapassado. Okay, tem muito cara que fica toda hora no multiplayer. Pô, o cara tava jogando o Diablo lá e morreu, pô. Ah, não. Mas não é? Da notícia lá, o cara de morrer no Diablo. Tem que fazer a diferença. As pessoas comuns e as pessoas que jogam Diablo. Ah, não. Não, assim, cara, Diablo é um jogo, assim, muito viciante, cara. Meu, que jogo foda. Mas, porra, é legal fazer outras coisas também, ler, sabe? Então, assim, legal viver, né? Cara? É legal viver, né, Odema? Boa. Eu dormia. Não, não, eu dormi, né? Boa, cara. Nossa, o que eu tenho de convite? Eu vou fazer Diablo Knight hoje. Ah, não posso. Ah, mas então, cara. Mas não tem o livro do Diablo também? Em Lima, não tem? Eu tenho o Book of Cain, né? Qual que é esse Book of Cain aí? Que história é essa, cara, do Diablo? Nossa, tem um monte, peraí. Legacy of Blood, Kingdom of Shadow, Moon Spider. Nossa, eu só conheci o Book of Cain. É. Que é do Diablo 3. Não, mas então, tem esses livros do Diablo, porque o Diablo, todo mundo sabe que o legal do Diablo é a jogabilidade do jogar multiplayer e tal, porque a história é muito simples, né? Jogabilidade de quê? De ficar apertando o mouse? Ah, não, peraí. Não é, a história vai dizer que não é boa. Né? Tá, peraí, eu acho bom a gente falar de outra coisa. Não, mas só pra argumentar que como a história é muito simples, nesses livros aí o pessoal pode trabalhar um pouco mais o lance do Diablo, dos magos, do inferno, né? Enfim, saca? Tipo. Não, é porque eles têm todo um background, cara, que o estilo do Diablo, ele não permite que você explore isso, porque ele é um jogo que, por exemplo... Isso, exato. Você não tá... É muito simples, sabe? Você vai batendo, mata um monte de gente aqui, mata um monte de gente ali e tal, você não para pra... Às vezes você nem para pra prestar atenção no NPC, no que ele tá falando, mesmo que eles tenham feito todo um trabalho de interpretação e tal. Você tá jogando, às vezes, por exemplo, o Diablo sempre foi focado, desde o primeiro, em multiplayer, sabe, cara? Quem... Vocês já conseguiram prestar atenção mesmo, a sério, jogando um co-op aí, cara? É muito difícil. Não, é complicado. Então, é até um legal um assunto que a gente pode comentar, é que várias franquias têm aquele lore, né, que eles falam, né? Tipo, o mundo, né? O conhecimento sobre aquele jogo, né? Isso. Cara, nas wikis, né? Quantas wikis a gente não consulta pra fazer cast e tal, que tem muita informação extra sobre história e tal. E eu comprei um iPad recentemente, né? E tem muitos aplicativos, assim, só de lore, sabe? Só de lore de Diablo. Tem um aplicativo que é só as histórias de Mass Effect, né? Que tem todo o codex de Mass Effect. E eu acho que você levar isso, não sei se pro um livro seria interessante, mas assim, pra um aplicativo de tablet, cara, é muito legal você parar e ficar lendo horas sobre aquele jogo, porque no jogo mesmo você não vai parar, né? 90% das pessoas não vão parar pra não ficar paro, lendo aquilo. Não, eu vejo por mim, eu paro no Assassin's Creed às vezes, só, tipo, começo e tô inspirado, olha esse lugar novo. Mas depois tu fica na cidade do jogo inteiro, tu não vai mais ver isso, vai ver aquilo, sabe? Mas é interessante, sabe? Isso aí, não é nem que você não se interesse pela história, né? É que pelo isso. Ritmo do jogo ali... Pois também... é. Talvez depois você parasse pra ler sobre aquilo ali, né? Não no momento que você tá jogando. Tipo, Mass Effect 1, ele tudo no começo que tinha pra ler, sabe? E depois vai abrindo coisa nova e, tipo, tu não quer, tu quer passar ali, tu quer ver o que vai acontecer e tal, sabe? Tu não quer parar e ler tudo de novo aquilo, a história de não sei o que. Ah, cara, tipo... E Mass Effect é uma história mais complexa também, né? Tem tudo isso. Sim. Ah, eu já leio tudo, cara, porque como eu tô naquele mundo, eu faço questão... Sério que tu lê tudo? De saber. Não, tudo, eu leio tudo, não, cara. Peraí, então mesmo quando é extra, Fuca? Meu, eu li todos os negócios do Final Fantasy XIII e o Lima sabe do que eu tô falando. Eu li tudo aquilo lá, cara. Esse menino é um fenômeno. Eu leio tudo, meu, porque se eu tô lá, eu quero me sentir ali no lance, eu quero saber por que que tem aquela janela lá daquela cor, tipo, esse tipo de coisa, saca? Me interessa realmente. Mas aí, também me interessa, mas alguma coisa é maçante, sabe? Tipo no Skyrim, tem livros lá que tu pega assim, e nossa... Ah, eu tô ligado. Tem livro de história de não sei... Cara, foda-se isso aí, sabe? Eu quero matar dragão. Mas você sabe o que... sabe por quê? Eu acho que isso também tem um pouco a ver com o perfil de jogador do Fuca, cara. Porque o Fuca é um cara que ele não liga tanto assim por zerar um jogo rápido, cara. Pelo menos no convívio que eu tive com ele. Então, eu acho que ele curte essas coisas mais do que a gente, assim. Por exemplo, eu e o Six temos mania de zerar muitos jogos, assim, de uma vez. Ficar zerar um atrás do outro, tentar achievement, fazer um monte de coisa. O Fuca não, ele segue o ritmo dele, assim. Se ele precisar, sei lá, levar um ano pra zerar o Final Fantasy 3, ele leva, sabe? Sim. Por isso que é a tua reclamação, né, Fuca? Que tu joga só um e deu, né? Tu joga um e deu. Mas eu prefiro realmente... Eu, tipo, RPG, se eu vou jogar um RPG, assim, eu vou jogar só RPG. Mesmo que eu leve meses, eu só vou jogar RPG, assim. Tu vai jogar aquele jogo, assim? Não, mas eu raramente jogo dois jogos ao mesmo tempo. Já que eu tenho já que eu faço questão de jogar com calma, de ler todos os arquivos que tu encontra, as informações e tal, tendo um livro que expanda esse universo e tal, bah, eu certamente vou ler o livro junto, sabe? Vou acompanhar, vou ver se dá informações mais extras, fala de tal personagem que sumiu em tal parte do jogo, aí tu, no livro, por exemplo, tu descobre que ele foi pra tal lugar e tal, eu acho isso aí enriquece muito tu envolvido no jogo naquele momento. Mas, os livros os livros do Resident Evil são mais ou menos isso aí, né, cara? Que eles tentam expandir o evento lá de Raccoon City ao máximo que pode. É, eles espremem até a última gota que nem existe mais, sabe? Eles Pois é bem isso daí. É, embora eu ache assim que pode cansar, mas é maneiro, né? Eu ainda acho maneiro isso aí, cara. Eu gosto quando os caras... Ah, não, olha só, o que aconteceu então quando o pessoal foi pro tal lugar, tá ligado? Ah, vamos contar aquela história. E se o livro propõe isso aí, eu acho muito bacana, cara. Outra série que a gente podia comentar aqui, acho que só o Six jogou, mas é o Tom Clancy, né, cara? Que ele é um autor lá, que ele escreveu muita coisa, tanto filmes, livros e agora, jogos também. Uhum. Série Splinter Cell, Rainbow Six. E assim, cara, o cara tem muita coisa sobre espionagem, tá ligado? Puta que pariu, assim. É outra coisa também, que o louco é um autor pra tudo, assim, né? Mas, enfim, fica nesse caso também. E os jogos são bons, cara. Eu tô jogando agora o Splinter Cell Conviction e tô achando foda pra caralho, velho. Muito maneiro. Splinter Cell é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Excelente, sim. Assim, do Splinter Cell eu não li quase nada, sabe? Sei que o cara deve ser foda e tal. O Tom Clancy tem 1001 jogos, filmes, livros ali, né? Tem tudo uma mistureba toda. Daí, mas acho que a maioria dos games vem de livros até. Eu não fui muito atrás dele, sabe? Eu não sei se eu ia gostar da leitura dos livros dele. Tem aquele End War também, né? Agora tem até o Ghost Recon, que é um jogo novo, se não me engano, né? Que tá, tem livros. Mas o End War tu não gosta porque ele é de jogo de estratégia, que é esse. Não, mas o jogo End War é de estratégia? É. Uma chatice, então não vou gostar mesmo. Não, mas só esse exemplo, sabe? É que tem muito jogo, tem o Rainbow Six também, né? Tom Clancy, se não me engano. Mas enfim. Alguém tem vários, tem aquele de avião, o Hawks lá, o... Ah, verdade. Ele tem vários, Splinter Cell. Tem Rainbow Six, Ghost Recon. É, não é que seja o cara que escreveu, né? Mas, tipo, tá ali o nome dele, né? Tipo, sim, inspirou aquilo ali. É, pois é. Tá ali, sabe? Assim, eu me interessaria, eu lembro da época do Star Wars, aquele joguinho do 64, que tem um livro muito bom também, né? Que virou o jogo e tal. Fuca, lembra o nome do joguinho? Sim, Shadows of the Empire. É, pois é. Eu lembro que na época, assim, eu tava alucinado Star Wars e fui atrás do livro na internet, assim. Só que já tinha em inglês, eu li um pouquinho só e larguei. Mas eu fiquei afim, sabe? Na época, assim, era uma parada interessante. Quando eu gostava muito de Star Wars, agora tanto faz, sabe? Mas eu sei que, além de Star Wars, tem o Halo também, que tem 1001 livros, né? Se não me engano. Ah, porra, o universo expandido de Halo é foda, cara. É quase Star Wars. Pois é. É verdade, é muita coisa. A ligação, porque o Halo também é espaço, tá? E tem bastante coisa, né? Que nem aquele, se eu não tô enganado, aquele Halo Reach que tem... É um livro, ele é baseado no Fall of Reach, né? É, baseado no Fall of Reach, exatamente. É porque a história de Halo, a gente zoa... Não, Halo é um jogo legal, cara. A gente pode... É, então... Qualquer coisa, mas é um jogo muito maneiro, cara. O multiplayer dele é muito bacana, cara. É, então, mas é que, como a gente, assim, não é tanto de multiplayer de FPS, a gente não curte tanto o Halo, assim, mas a história dele é muito boa, cara. Ah, cara, é uma ficção científica no espaço, de planetas, raças alienígenas. É assim, tipo, ela é bem... clichêzona tradicional, mas é bacana, sim, cara, é bacana. Uhum. Mas é. Mas aí, exatamente, agora que você tá falando em espaço e clichêzão e tal, todo mundo que jogou Mass Effect 3 e reclamou do final, eu queria saber se o pessoal ficaria feliz se a BioWare não lançasse um jogo ou um DLC, se lançasse um livro explicando o final. E aí eu queria ver que fim ia dar. Ia ser muita sacanagem. Ia ser muita sacanagem. Não ia não, cara. Por que ia ser sacanagem? Ah, eu acho que ia, cara. Imagina, o pessoal vai lá ver o final. Ah, cara, eu não sei se seria tanta sacanagem assim, porque o grande problema do Mass Effect é a falta de explicação, ponta solta que ficou, o jogo tão... Então, quem sabe um livro... comentando mais sobre o que aconteceu ali e tal. Cara, mas aí que tá. Mas será que o livro, até essa é interessante, ele tem que vir pra complementar ou ele tem que ser obrigatório? Porque quando ele é obrigatório, eu não sei se vale tanto a pena. É, ah, eu também acho. Cara. É, lembra eu do, acho que o do livro... Matrix? Você lembra do Matrix? Lá que tinha filme, seriado e tudo mais. Tinha um sim, jogo, complementava, parado. Eu achei legal, porque é o universo que eu curti. Então, se acontecesse com as Effect, meu, na boa, sabe? Me dá aqui o livro que vamos ler. Mas eu acho que a maioria do pessoal não ia curtir, não. Tô dizendo que não ia ser legal, entendeu? Acho até que ia ser bacana. Só que eu não sei, sabe? Tipo, a verdade é que eles poderem fazer uma parada muito maneira, assim, que eu ia curtir e tal. Eu ainda ficaria meio assim, porque, pô, cara, eu vou ser obrigado ainda a ler esse livro pra entender a história. Pô, não, só um pouquinho, sabe? Pois é. Então... Eu concordo com o Yuri, cara. Eu acho que o livro, ele é um complemento do principal, que é o game, sabe? Eu acho que não pode que ele ser é uma necessário. Side story. Vocês querem livro só com side... Isso. Não, não só side story, mas alguma aventura essa, como é o Uncharted, que o Lima vai falar daqui a pouco, por exemplo. Mas Effect terminou, galera. Deal with it, sabe? O jogo é isso aí, foda-se vocês, é um jogo. E a história vai ser, o final vai ser um complemento do livro, sabe? Eu acho que tá certo, né? Não vai falar que vocês são obrigados a ler esse livro e tal, porque aqui explica o final. Não, meu, o final tá no jogo, sabe? É isso que eu quero falar, sabe? Entendeu? Não, a história, eu acharia que seria muito arriscado e seria interessante, mas eu não ficaria tão feliz. Assim, eu como for, ficaria meio assim, pô, mas peraí, vou ter que agora comprar o livro ainda pra entender, ler o livro pra ver o final. Ah, eu quero que eles façam milhares de HQs do Mass Effect, eu adoro as HQs do Mass Effect. Ah, eu nunca li, mas já me falaram muito bem a respeito, eu tava a fim de ler também, cara. Putz, são muito boas, cara. Eles usam, assim, brechas da história entre um jogo e outro, ou e alguma coisinha que ficou faltando, assim, pra contar aquela história, sabe? E ficou muito bem feito, sabe? Sabe um livro que tinha, eu acho que não tem, mas se tiver eu gostaria muito de ler, é sobre Infamous, cara. Porque assim, tem uma HQ que fizeram sobre Infamous, sabe? Que eu acho a história de Infamous muito foda, assim, eu acho perfeita, assim, de um super-herói. Se tivesse um livro, assim, contando mais, ou contando histórias de outras pessoas que também ficaram com poderes, talvez, sabe? Ia ser muito foda. E como eu falei, né, no começo, que eu gosto das coisas assim, tu não focar na história principal, focar numa história secundária e falar sobre aquilo ali, sabe? Acho que isso aí é o lance. Eu não sei, vocês têm algum jogo que vocês gostariam de ver um livro, ou que, cara, vocês sabem que tem? Por causa do que ele é meio, ele me lembra o Homem-Aranha em algumas partes, sabe? Tipo, ele é um guri, ele vai lá, ele explode sem querer o bagulho. Ah, verdade. Pensa sozinho. Mesmo. E é muito legal o Infamous, sabe? No começo ele é meio enjoado, mas depois que tu pega o jeito... Ele é um Homem-Aranha assim, né? Não, tipo... Da nerd, mas tudo bem. Né? Isso. Vamos lá. Pois é, mas é aí que eu tô chegando, sabe? Ele é um... Pera, me lembra a história dele, sabe? Que foi muito do nada também. Sozinho numa cidade, perdido, enfim. Mas eu gostaria de ver um livro mesmo, eu acho que até tem, do Hitman. Porque são jogos que eu não consigo terminar, porque eu acho chato, cara. Eu não consigo terminar. Sério mesmo? Porra, vocês terminam Metal Gear, cara, e não terminam o Hitman? Puta que pariu. Metal Gear, eu tô apanhando pra terminar o terceiro agora. Tô te falando, tá zoando, cara. Eu não consigo mais jogar Metal Gear. Admito que primeiro o Hitman é chatinho, cara, pra terminar. Ah, o primeiro é muito... é difícil, o primeiro é mais complicado. Mas, eu terminei assim, achei muito chatinho, mas continuei. Mas assim, o último aí até o André falou no outro cast, que é maneiro, o Blood Money e tal. Até quero pegar esse aí uma hora dessas pra ver. Me preparar pra novo aí, o Absolution. Mas é um livro que eu li, eu gostaria de ler, assim, pra entender um pouco mais. Porra, eu gostei do filme, saca? Então. Eu gostei do filme também, cara. Eu gostei. Acho que eu fui um dos únicos fãs que gostou, sabe? Ah, eu nem vi o filme, cara. Eu gostei, gostei. É bonito e sincero. Bah, eu acho que um jogo que todo mundo esperava uma grande série aí e acabou não saindo, que eu acho que daria muito legal em livro, é o Xenoguias, né, velho? Acho que ia ser massa se saísse algum lance explicando a galera enlouquecer, aí tenho certeza. Pessoal que tá ouvindo aí vai concordar comigo, tenho certeza. Xenoguias, cara? Xenoguias? Mas acho que essas paradas do Japão não tem, né, em livro, né? Não sei se vocês chegaram a ver aí. Mas... Se você fizesse um mangá do Xenoguias, sei lá, cara. Acho que aí é mais em conta, né? Não, cara, é que eu acho que pra quem jogou até o fim, sabe, que tem tanta coisa, tanta história no meio, que poderia lançar livros contando só de partes, assim, que ia dar livros inteiros, sabe? É, sei, o Lima, tu jogou o Xenogears, né? O universo criado em Xenogears, ele podia ter sido explorado pra criar... Teve o problema da equipe, né, infelizmente. Sim, sim, teve. Infelizmente, ele não pode ser mais bem utilizado como os jogos mesmo, né? É. Não, eu até acho que na época foi muito pretensioso o que o esquema que eles queriam fazer, sabe? Tipo, que eles já fizeram o primeiro jogo imaginando fazer uma pilha de coisa por cima e acabou não dando certo, né? É, foi meio que um Shenmue da vida, né? Pois é. Mas enfim, eu acho que seria um jogo muito massa, cara. Shenmue também, acho que daria histórias legais o Shenmue, né? Daí assim, porra, mas aí já era, né? Shenmue já deu o que tinha que dar. Eu fiquei meio assim quando eu peguei a lista dos jogos e tal. Eu vi que viraram livros e tudo mais. Eu vi que tem muito livro do Sonic, sabe? Eu não entendi muito bem o que querem contar ali, velho. Ué, tem uma história ali, sei lá. É, mas é estranho, pois né? Pois é, né, porque meu? O Sonic, ele só corre e pula e, sabe? Não é, tem. O Sonic é o primo maneiro, né? O Sonic é o primo maneiro. É, mas sei lá. Não, mas agora, sabe uma série que eu pesquisando pra esse cast, eu vi que tinha muito livro, cara? Era o Gears of War. Ah, tem também bastante. E uma coisa que é interessante, cara, que eu achei isso muito maneiro, é que a autora, se não me engano, do último livro, tá participando do roteiro do Gears 3. É, exato. Do jogo. Cara, isso é fantástico, assim, sabe? Porque imagina, ela escreveu tão bem, ela conseguiu adaptar tão bem aquele universo pra aquela mídia, que, não, vem pra cá, vamos te utilizar. Ah, isso aí, ó, sabe usar recurso, parabéns, cara. Excelente. Uhum. É. É, legal, sim. Karen Travis, né? Isso aí. É, isso aí mesmo. Olha só. Ela escreveu todos, né? Escreveu todos. Todos os livros do Gears. Frajola vou dar pra ele de Natal aí. Olha aí, Frajolão, hein? Frajolão curto. Mas, né, cara, e outra série aí com bastante apelo, bastante público e tal, aí que tem livros também, é StarCraft, né, Yuri? Tem bastante coisa do StarCraft aí. Pois é, cara, tem muita coisa, né? É outra coisa que é que nem o Diablo, sabe? É um universo muito rico. Então vale a pena os caras fazerem livro, o pessoal vai curtir. Mas assim, eu não conheço muito bem, assim, mas o StarCraft me parece que tem um universo muito mais rico que Diablo, né? Ah, eu já não saberia te dizer. Ah, é mesmo? Não saberia te dizer mesmo, porque também não sou um grande jogador de StarCraft. Eu tô só no Diablo 3, que... Esse eu sei que tem um universo a fuder, cara. Assim, eu tô jogando do meu jeito lá de Diablo e eu tô achando legal a história. Fuka, tu que é fanboy ainda do Metal Gear, tem livro, né? Cara, tem adaptações do Metal Gear 1, se eu não me engano, acho que é só isso que tem, sabe? Sabe que eu gostaria de ler aquele livro que a mulher escreveu depois do incidente do Metal Gear Solid 1, como é que é o nome, que tá no jogo, né? Ah, esse é um livro que eles citam na história do jogo isso, que a mulher escreveu. Deveria ter um livro disso, sabe? Isso é muito maneiro. É tipo incidente. Bah, seria massa mesmo. Como é que é o nome do lugar lá, pô? Shadow Moses. Moses. Né? Isso deve ser muito interessante, sabe? Mas o resto, sim, não sei, né? Cara, tem razão, Six. Isso aí ia ser muito massa, sabe? Se eles, tipo, porque eles comentam no próprio jogo, assim, ah, fulano de tal escreveu um livro relatando os fatos que aconteceram. Ah, legal, tal. Aí, depois de um tempo, eles lançam o livro de verdade, assim. Bó, a galera ia enlouquecer, sabe? Ah, é, pois é, a galera ia fanboy, ia pra... Cedric, ia pirar. Mas eu acho que... Porra, tem... Mas enfim, é, o Metal Gear... O Yuri talvez... Yuri, tu ia ler Metal Gear, né? Pelo amor de Deus, né? Sei que tu não gosta. É, cara, aí que tá, cara. Eu gosto de Metal Gear. Só assim, eu não tenho paciência pra Metal Gear, cara. Eu quero... Cara, o Six tá de prova. Eu comprei lá a versão HD Collection do Metal Gear. Porque não, pô, eu quero ver... Falam tão bem, eu não vou jogar. Aí eu cheguei lá, joguei um pouquinho, assim, eu... Ah, sabe? Tentei, mas é legal o jogo. É maneiro e eu leria, assim, cara, um livro. Aliás, eu tenho... Gostaria de ler muito desses livros que a gente falou. Eu gostaria muito de ler, cara. É... O foda é ter tempo, porque tu jogar e ler também, aí, ah, meu Deus, sabe, tipo, é bastante coisa, né, cara? Ah, jogo. Sim. É, isso é outra coisa que a gente falou também, né, às vezes a gente não acha tempo pra falar, sei lá, pra jogar um jogo, sabe? Aí, ler, sabe, acho que ainda ler, sabe, tipo, mas acho que eu aí o cara vai ler. Vem mais, tipo, vai, acho que vem depois, sabe? Por exemplo, esse lance do Metal Gear aí, ele cita um livro no 2, no jogo 2, sabe? E daí eu terminei o 2 numa boa e com certeza eu ia atrás do livro, sabe? Se existisse mesmo. Mas... Que nem assim, né? Eu gosto, tipo assim, eu gosto de muito livro baseado em cenário de RPG, sabe? Eu acho muito foda, assim. E eu fico vendo, assim, que às vezes quando eu vejo, tipo, o livro da Assassin's Creed, eu não me pirei tanto porque eu pensei, será que é a mesma coisa do jogo? Mas eu já joguei o jogo, sabe? sabe? Eu fiquei meio assim. Já o do Uncharted, a gente vai falar agora daqui a pouco, eu fiquei mais pilhado. Por quê? Porque Uncharted sempre é uma aventura nova, né, cara? É muito fácil fazer uma aventura nova ali, sabe? Ah, se a gente aconteceu um problema, chama o Drake, chama o Sully e resolve essa parada aí. Então, é uma coisa que eu diria, acho que eu teria mais gosto pra ler, porque os livros estão sendo escritos. É, mas mesmo que ele seja a mesma história, assim, cara, eu acho que tem a questão da atemporalidade dessas obras, assim, sabe? Porque o jogo, querendo ou não, ele data muito, é difícil você ir atrás de um jogo antigo. Então, gente, vamos decidir isso aqui agora. Afinal, aqui está a pergunta na pauta. E eu peço para não só os ouvintes, mas para vocês aqui do site. Se vocês acham então que o livro serve só para fã dos jogos ou para geralzão, todo mundo? Eu acho que depende, cara. Depende, assim. Como nós falamos, o Assassin's Creed, ele é uma versão da história do game. Então, ela pode pegar um público muito maior. Assim como se, por exemplo, saísse um livro, como tu citou antes, de Shadow Moses, de verdade, assim, ele ia pegar só o público que jogou Metal Gear, só o público fã, sabe? Então, tem esses dois lados, eu acho. Acho que pode pegar tanto um público maior como um público mais focado em games. Depende da proposta. Ah, é. Talvez seja isso, então depende da proposta. Yuri, o que, que tu acha disso? Pois é, eu concordo com o Fu, mas... E discordo. Eu também te falo uma coisa, porque assim, ó, a gente... O que, que a gente basicamente falou assim? A gente falou basicamente das franquias que a gente gosta, não é? E a gente disse aqui sobre Assassin's Creed, sobre Uncharted, sobre Metal Gear. E ok, nós somos fãs, vamos ler aquilo, certo? Mas, dependendo do estilo do leitor, ele pode muito bem, sei lá, o cara gosta de espionagem, quem sabe não vai ler lá o livro do Metal Gear, por que não? Sabe, ah, isso aqui é aquele jogo lá que um amigo meu um dia jogou, sabe, eu sei que é Japão e tal, mas eu acho que por que não, sabe, claro, o cara talvez tenha que ler sem preconceitos e tal. Outra coisa, Resident Evil, que é uma série que tá em filmes e tal, talvez o cara vê um livro, olha só aquele filme lá, tá ligado? Nem sabe que tem jogo, tá ligado? E aí vai ver, então assim, não necessariamente o livro ele vai pegar só o fã. Ok, talvez no primeiro momento seja pra ele, mas eu acredito que ele tem grandes chances e tem mais chances de pegar um público maior, sabe? É, mas aí eu depende do livro também, né? Porque tem livros só feitos porque pro fã, tipo... Aí que tá, depende do estilo do cara. Se o cara gosta de uma coisa talvez mais RPG, talvez se ele lê lá os livros do Elder Scrolls, sei lá, eu, tá ligado? Se o cara gosta mais, sei lá, de aventura, valeu, Uncharted. Se o cara gosta mais de história, Assassin's Creed, sabe? Eu também concordo com o Yuri, mas tem jogos que tem livros só pra... Só tipo DLC, sabe? Assim, complemento da história. Ah, e o famoso livro DLC. Muito é, porque bom, o pessoal não vai atrás do jogo depois. Por exemplo, o Dead Space Martyr lá, que é aquilo, sabe? O pessoal vai ler... Mas aí tá. Por isso que eu acho, cara, sabe? Que seria uma sacanagem fazer o final do Mass Effect 3 no livro, sabe? Eu acho que não. Ia ser uma muito, muito específica, tá ligado? Não, mas aí que tá, aí seria o livro DLC, né? O clássico, sabe? O livro DLC, mas... Fazendo os jogadores a ler, né? Muito bom. Então, assim, uma coisa que eu queria deixar aqui, né, claro e tal, é que seria interessante o pessoal aí que trabalha em escola e tal, recomendar esses livros que são mais de gurizada, né? Pessoal aí, pô, imagina o gurizão lá jogando Uncharted, tu vai ter que ler aqui na aula de português o livro do Uncharted. Pô, o piá vai ficar trifeliz, tá ligado? Cara, não sei, Yuri. Eu acho que sim, cara, porque hoje, tu pega aqueles livros, nada contra, são obras muito fodas, tá ligado? Machado de Assis, maneiro e tal, mas são coisas assim antigas, tá ligado? Não, cara, não, acho que não. Eu acho que seria isso, de uma leitura, porque tu estaria, além de... Vai fazer o piá ler, tá ligado? Porque assim, ó, quem é que leu aqui as leituras obrigatórias da URGS, porra? Sabe, é foda. Ah, eu não, porque eu não fui pra URGS, né, mas... Quem é que leu os Lusíadas, tá ligado? Porra, sabe? Acho que... Isso é coisa... É isso que eu tô dizendo, sabe? Talvez seria interessante... Mostrar isso aí incentiva a cultura, né, e a leitura também, sabe? Não, com certeza. Eu acho que tudo que é leitura é muito válido, sabe? vale tudo que é leitura, mas tem livros aí que são muito necessários na formação, na nossa formação como sim. brasileiro, saca? Ah, tipo, claro, na, na nossa educação e tal. Bem, mas enfim. Mesmo sendo uns livros chatos pra caralho, mas acho que são... É, mas tem uns livros assim, tipo, Machado de Assis... Não, Machado de Assis é ótimo, eu acho que pega o saco José de Alencar, velho. Não, José de Alencar... Bah, meu, não dá, cara. Não... É um pé no saco. Ah, não, mas o Machado de Assis é bacana, não, velho. Não, Cis Brasil é outro também que não dava, cara. Ah, sério, assim, tipo, era muito chato, cara, sabe? Ah, contava lá, sei lá, a história não sei do que, nem me lembro mais, inclusive, que eu li, sabe? O Campo Silvestre. Cara, Concerto Campestre. Que livro? Ah, que nojo. Olha os caras. Imagina se eu sou antigo, cara. Pô, eu ia adorar, mas agora aqui que eu fudeço aqui. Caraca, eu chego aqui, vocês estão falando de literatura brasileira, vocês estão dizendo. Não, é que eu tava falando aí, porque o Yuri chega e diz assim, ah, agora na escola gurizada tem aquele livro do Uncharted, não pode mais ler Machado de Assis. Eu digo, porra, meu! Não, tá louco? Não, aí que tá. Tem que ler Machado de Assis porque é legal, cara. Machado de Assis é muito fuder. Tem alienista e tal, eu curto ler, tá ligado? Agora, mas não é questão de ser legal, não. É nossa literatura, velho. Tem que conhecer, saca? Mesmo sendo chato. E eu digo, eu li José de Alencar na oitava série e achei chato pra caralho, velho. Mas a gente tem que ler, tem que conhecer, saca? É, eu também acho que tem que conhecer, saca? Pra falar que é merda depois, tá ligado? Ah, pra dizer que é merda. Tá bom, então. Então tá bom. Não, eu acho que isso aí não vai mudar muito, não, no nosso... É, não vai mudar, mas é só um, sei lá... Não, tá certo, enfim, mas eu creio que seria interessante se o pessoal falasse, ah, leiam também esses, pode ter... Incentivar o pessoal a ler e ir atrás de mais coisas, talvez, e acho que isso é válido. Mas com certeza, como eu disse, qualquer leitura é muito válida. Claro, não vai prejudicar ninguém, saca? Ler é só bom, né? Ler sempre é bom, pessoal. Isso aí. Mas então é isso, né, basicamente, vocês podem mandar aí os seus e-mails, seus recados sobre os livros e tudo mais. E agora a gente vai entrar na parte, talvez um pouquinho de spoilers vai ter, dos livros aí do Uncharted, né, que é o livro que a gente recebeu da senhora Gatinha Saraiva, né? Não é que nem o Jovem Nerd fala senhora Saraiva, nossa, é gatinha. E aí... A Chapinha Saraiva. É isso aí. Vai vir com a Barbosa na festa também. Ela vai vir junto pra festa, hein? Isso aí. Então o Lima leu o livro Uncharted, né? O Charge do o Quarto Labirinto. Então aí o Matheus Lima vai contar um pouco pra nós aí, mas pouco, né? Sem spoilers pra galera, porque vocês vão ter que ler depois e ir na Saraiva e comprar o livro. E o link está aí no post, certinho? Post pra vocês comprarem. Então, contamos com vocês. Então vamos lá para a segunda parte do cast. Valeu, gente! Então, amigos, já conversamos um pouco aí sobre o universo dos games da literatura, né? E agora a parte especial do nosso podcast, especial aqui, que é sobre o livro, né? O livro do Uncharted, O Quarto Labirinto, especial que a Gatinha Saraiva nos mandou, que o nosso Chapa Lima teve o prazer de ler. Nos fale um pouco sobre o livro, então, Lima. Então, né, cara, o Uncharted, ele... Esse livro saiu basicamente junto com o terceiro, né? Mesma época, acho que saiu em outubro, né? O jogo saiu em novembro, o jogo também saiu em outubro. Não, o jogo foi em novembro. Então, saiu um pouco antes. E ele foi pensado como uma obra totalmente separada dos jogos, né? Ele não segue rumo de história nenhuma. Só tem uma menção, assim, à existência de um Eldorado. Então o pessoal pensa que, em questões de história, ele só tá anteriormente ao 3. Ele vem anteriormente ao 3. Mas você não tem nenhuma referência aos personagens que surgem no primeiro e no segundo jogo, né? Só o Sully. Uhum. Então é um... E como o Nate já conheceu o Sully há muito tempo, então a gente sabe que essa história é pra ficar por fora totalmente. Ele foi escrito pelo Christopher Golden, né? Christopher Golden. E que é um autor que não teve nenhum livro sem ser o Uncharted traduzido pro Brasil, mas que fez um relativo sucesso lá nos Estados Unidos e tal. Tem um estilo... Eu não diria que é inovador nem nada assim, mas é um estilo... que você fica preso na leitura, a leitura rende, você passa vários capítulos na leitura dele. Eu gostei do livro e tal. Questão de edição, ele foi editado pela Bem Virar, que eu sinceramente não conheço muito bem, mas teve todo o trabalho da PlayStation, da Naughty Dog, na elaboração do livro, então ele não é uma coisa que ele pegou apenas o direito e fez, sabe? Ele teve toda a pesquisa e tal do autor pra fazer o livro. Ah, legal. É bem legal, né, cara? Não, pelo seguinte, eu acho legal assim, tipo, porque o Uncharted, nós já discutimos pelo cast aí antes, que ele funciona muito bem, né? Porque são aventuras separadas que não precisam ser interligadas. E já saíram 3 jogos, tem os livros aí, né? E acho legal o cara ter pesquisado, né? Colocar elementos que nós já conhecemos nos games. Então, tu pode ter jogado os jogos, aí quero ler o livro também, porque eu gosto do personagem Nathan Drake. Então ele precisa ser o Nathan Drake do jogo no livro também. E legal essa preocupação do autor ter de pesquisar trejeitos dele, enfim. Uhum. Eu achei até engraçado que, por exemplo, eu achei que ele ia funcionar muito como um livro de alguém que não se interessa tanto por não tem um PlayStation e quer conhecer Uncharted, ou não se interessa por games e pode conhecer uma história de aventura, assim. Mas ele meio que tem como premissa o fato de você ter jogado alguns jogos, sabe? Porque legal. Ele entende que Uncharted é uma coisa muito visual, que o pessoal já curtiu a jogabilidade, então ele tenta explorar outras coisas, assim. A gente que... qualquer pessoa que já tem ali do Senhor dos Anéis sabe o tanto que existe descrição em livros. Opa! E tal, né? Opa. Nem preciso falar, né? E nesse... é impressionante as descrições, como são até meio vazias, principalmente os personagens, assim, principais, sabe? Ele pouco fala do topete do Nate, sei lá, do bigode do Sully, ou coisa assim. Talvez ele fale das roupas, como eles estão vestidos no dia a dia, assim. Mas é engraçado que muitas coisas que a gente tem explorado no livro, muitas coisas que a gente tem explorado no jogo, muda tudo no livro. Porque é uma perspectiva diferente. Você tá dentro da cabeça do Nathan Drake, então o Nate, que é um cara que sempre foi nos jogos, assim, um cara meio... meu, você não tá entendendo por que ele tá tão obcecado por aquilo, o que tá passando na cabeça desse maluco, assim. E no livro você tá ali meio que entendendo o que ele tá pensando, que na verdade ele é um cara muito perdido, inclusive nos pensamentos dele, assim, sabe? Ele tem jeito de ser mesmo. Mas uma coisa que eu sempre gostei da série do Uncharted foi muito aquela questão da ação, da aventura, né? Ou seja, aqueles eventos pré-programados, quando o cara pula, explode tudo ao redor e ele consegue segurar na hora. E como é que é essa parte no livro, assim, ele consegue descrever? Porque tu falou que ele não descreve tão bem os personagens, mas como é que é a questão de quando ele descreve a aventura, a ação, as lutas, isso aí, como é que funciona no livro isso? Ah, então, isso é legal falar. Por exemplo, uma coisa que eu sempre pensei antes de começar o livro e que aconteceu é, por exemplo, no Uncharted você enfrenta 1000 inimigos e vai atirando e não para, e atira, e atira, e atira, destrói muita gente, você não... sabe, você é um exército de homem só, praticamente, no Uncharted, né? E eu pensei que tanto no filme quanto no livro isso não ia funcionar muito bem, né? Porque nem ia fazer sentido ele chegar, tem 100 capangas ali, o Nate vai lá e atira em todos e mata. Como é que ele ia construir isso? Porque você tem que partir do autor. Então, essa parte da ação frenética que a gente conhece, você sente muito mais o perigo iminente, assim, com o Nate, porque os tiros têm muito mais efeito, as balas que ele vai utilizar não são desperdiçadas, ele tem que conseguir a arma, conseguir chegar num cara, cada luta é... vocês viram o trailer do Last of Us, né? Sim. Sim. É mais então, dosado, assim, né? Exato, cara. Quando você enfrenta alguém no Last of Us, o pessoal pode ir atrás do trailer, vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. É uma luta, 4 pessoas te dão um trabalho infernal, cara. Tenta enfrentar 4 pessoas na vida real, você vê o que acontece. É, meio tenso. Não é assim tão simples, né? Joga um pra lá, bate aqui, vai ali. É. E ele consegue, assim, o Nate é um cara que enfrenta inimigos e tal, mas ele não é o super-homem dos jogos, assim, sabe? Ele tem todo um lance que ele precisa pensar no que ele vai fazer, se esconder mais, tomar cuidado com cada tiro. 4 pessoas podem ser perigosíssimas numa situação. Isso ficou bem legal, cara, a parte da ação. Você não tem aquela ação frenética que você não para pra respirar, né? O livro acaba trazendo um pouco disso. As paradas pra respirar. Você tem conversas em hotel, você tem eles comendo, você tem tomando café. Então, essas coisas você não tem no jogo, né? Sim. Mas mesmo assim, você tem sempre a situação de emergência, né? Eles estão sempre tendo que conseguir fugir de algum lugar, sair pra algum lugar. Me lembrou... eu sei que tem muita gente que não gosta, mas o ritmo, gente, não tô falando da qualidade da história e tudo, os livros do Dan Brown. Porque você tem um mistério que vai se solucionando e você tem que correr de um lado pro outro, uma mulher ali que o cara conhece e tem que fazer as coisas, sabe? Me lembrou muito, muito o livro do Dan Brown. Mas eu imaginava que fosse algo assim, sabe? É que faz mais sentido no universo do Uncharted, uma coisa assim, sabe? Claro, já imaginou, assim, o Uncharted misturado ali com Anjos e Demônios, ou Código da Vinci, imagina assim, vamos chamar aqui um amigo meu, Nathan Drake, tá ligado? E é legal que, assim como o Dan Brown, ele também pega esse lance, assim, tipo, na questão do quarto labirinto, eles vão tratar dos labirintos do Minotauro, do Dédalo, essas coisas. Eu não vou entrar muito em detalhes pra não estragar a experiência de quem se interessar por ler, mas é uma coisa que a gente tem, um mistério que existe na vida real, assim, que eles criam uma explicação lógica pra aquilo, né? A gente tem, por exemplo, pô, o Código da Vinci, o que é, né? Várias situações dos livros do Dan Brown que é explicando essas coisas inexplicáveis do mundo, assim. E ficou bem, bem feito, cara. Eu não vou dizer que é uma história revolucionária, assim, cara, mas ela ela é competente, ela não tem furos no roteiro e tal. Mas assim, eu acho que essa comparação que tu fez com o Dan Brown possivelmente foi intencional do autor, porque o Dan Brown, ele escreve de um jeito que muito fácil pra te ler, assim, tranquilo, pra as pessoas que não têm o costume de ler, pegarem um livro, que não estão acostumados a ler livros e tal, e até pras pessoas que já estão acostumadas a ler coisas mais intricadas, mais complexas, uma leitura mais descontraída, mais fácil, mais rápido, né? Então acho que é uma atitude acertada tu fazer um livro do Uncharted bem nesse ritmo de aventura, né? E outra coisa que o Yuri comentou em relação a de não detalhar os personagens é porque não precisa, né? Nós já conhecemos o visual deles do jogo. Sim, sim. Nós sabemos como é o cabelo do Nathan Drake, que calça que ele usa, o tipo de camisa que ele usa, como o Sullivan se veste. Então, tipo, ele realmente não precisava perder tempo com esses detalhes no livro. Já vai direto pra aventura. Mas uma coisa assim, esse livro, assim, ô Lima, ele é mais relacionado ao pessoal que jogou o jogo, que é fã da série, ou ele pode também trazer pessoas que não gostam tanto de videogame, talvez, só quero ler uma aventura. Eu acho que assim, quem jogou o jogo vai ter uma vantagem, digamos assim, contra quem tá entrando naquela história, pelo fato da ausência de você introduzir os personagens de maneira mais calma, assim, sabe? Eles entram na história, já estão participando, já estão agindo, então você não tem isso no livro, se você quiser conhecer a série pelo livro. Por outro lado, eu acho que quem jogou, cara, não vai ter uma... A gente comentou que o Assassin's Creed é a mesma história, né? Então quem jogou consegue um spin-off muito bom, assim, eu diria, sabe? Um spin-off competente, que você vai gostar. Sei lá, às vezes você enjoou. Meu, eu não quero jogar de novo Uncharted, mas putz, eu gosto das histórias do Nate, assim. Eu quero ver uma outra obra com ele, sabe? Ele vai se encaixar perfeitamente. Agora, não acho que, assim, a pessoa que nunca viu a série, assim... Bom, eu acho que quem nunca viu mesmo, quem não sabe do que se trata, pode ficar um pouco perdido. Mas quem já viu pelo menos um vídeo ou conhece Uncharted, já viu alguma pessoa jogando, assim, vai se sentir em casa, sabe? Partes ruins, assim, né? Que acho que a gente tem que dar um... Vamos lá, peraí. Partes ruins do livro... Bom, eu acho que eles deviam descrever um pouco mais pro pessoal que fatalmente ia conhecer a série pelo livro. Talvez seja difícil esse público ter acesso, mas eu também não acho que o Dan Brown descreve demais os seus personagens, e eles fazem sucesso ainda assim. Acho que é parte da estratégia, como o Fuca disse. E uma coisa que eu percebi muito é que o autor teve uma certa liberdade com algumas coisas que a gente não tem contato na série, por ser uma coisa muito rápida, das coisas cotidianas do Nate. Então ele teve que preencher aquela lacuna, né? E o Nathan Drake, que sempre pareceu um cara, como eu vou dizer, cosmopolita, assim, sei lá, cidadão do mundo, sabe? Ele não parecia um americano. Não sei se vocês entendem o que eu falo. Sabe característica de americano? O cara que curte comer tal comida, gosta de tal cidade, gosta do estilo de tal lugar, assim, sabe? Sim, sim. Tá. Então, pelo Nate tá viajando o tempo todo, assim, eu nunca senti esse lado americano nele, e não sei se foi intenção do autor, ou até mesmo ele já é assim, a gente não viu isso no jogo, mas ele ficou bem americano, assim, sabe? Bem um cara dos Estados Unidos, que curte as cidades, não sei o que e tal. Isso é uma coisa que ficou estranho pra mim, porque eu não conheço isso do Nate, sabe? Fiquei meio, assim... Pois é, ruim, não é? Porque, como a gente já comentou antes, não tem tempo no jogo de mostrar esse lado. Até, de repente, teria em alguma CG, alguma coisinha assim, mas realmente não é o foco importante do jogo saber que ele tem características norte-americanas, tipo. É. É, mas eu acho que isso é até importante no livro, assim, importante no sentido de... Acho legal, também acho legal. Que é bacana, é algo a mais, adiciona mais sobre aquele universo do Nathan Drake, da vida dele também, né? Sim, sim. Uma coisa que o autor conseguiu fazer muito bem, e como o jogo saiu, o livro saiu antes do jogo, do terceiro jogo, a gente pode dar os créditos pra ele, é o fato da relação meio que de tio e sobrinho que o Nate e o Sully tem, sabe? Esse lance de ser um grande amigo, mas também aquela relação meio paternal, meio de família, assim, sabe? E isso no 3 ficou bem explícito, quem jogou, quem não jogou pode conferir isso lá no jogo, e no livro essa relação já existe, né? Então, você percebe que aqueles personagens foram muito bem retratados, inclusive as relações entre eles. E Olima, tirando a descrição que tu comentou, que é uma coisa que talvez tu não achou tão maneira, tão legal, o que mais, assim, tu não curtiu no livro? Vamos ver, assim. Ah, cara, eu achei o mistério interessante, sabe? Ele não é tão mirabolante a ponto de você ficar confuso, ter que reler tantas coisas assim, sabe? O, o mistério, ele fica muito tempo sem se resolver e de repente resolve muitas coisas em pouco tempo. Mas a gente se acostumou que no jogo também é assim. Você chega, você fica pensando, de repente você já descobriu tudo em uma caverna, sabe? Ah, é verdade, eu também acho. É, bem isso aí mesmo. Alguns sidekicks são extremamente, como é que eu vou dizer, eles estão ali só pra cumprir uma explicação e etc. Mas isso faz parte de toda a narrativa, eu não creio que seja um problema do livro, não. Você tem vários especialistas ali que a gente não encontra tanto no jogo, né? No jogo você não chega tipo, putz, tem um especialista que vai me ajudar essas informações ali. Normalmente é o Nate que descobre, ou algum amigo dele explorando junto com ele. É, mas né? E aí você tem mais jogo, explicações, né, sobre as coisas, né? Mas é mais, é, por causa do jogo. O jogo não pode é parar, assim, né? O Nate, ele toda hora, ele que descobre as coisas, assim, que no caso quem descobre é tu, né? Então... O Nate chega a descobrir, mas ele tem muito, assim, muitas explicações pra ele do que tá acontecendo. Ele vai conversando. Assim. Cara, parece muito o Dan Brown nessa hora, sabe? Ah, legal. Mas esse ator eu achei legal, cara, né? Eu tava depois, tu comentou ali, eu vi depois alguns trabalhos dele. Ele trabalha com essas coisas de muita aventura, assim. Ele, inclusive, já escreveu histórias em quadrinhos, né? Do Hellboy, do X-Men. Fica a dica aí, ó. Olha, eu não sabia a informação que ele tá trazendo. Então, é uma coisa interessante, cara. Então, eu acho que esse cara, ele fez bem, né? Eu tô com muita vontade de ler esse livro aí também, porque eu gosto muito do Uncharted, fiquei muito viciado. Acho que foi uma das poucas séries que nessa geração atual me cativou, sabe? E é muito fácil ter uma nova aventura do Drake, sabe? É só ter, assim, uma história, acontece alguma coisa, vamos lá, sabe? E é legal você ver isso em uma outra mídia, né, Yuri? É, exatamente. Então foram três só nessa geração, então a gente tá meio cansado, mas, putz, qualquer, sei lá, se for um HQ do Uncharted, tem até, inclusive, né, Eye of Hydra, quem quiser acompanhar aí também, tem uma HQ do Uncharted. Uncharted já tá em todas as mídias, daqui a pouco tem música, tem, enfim. O que me preocupa é filmes, mas tudo bem. Eu me preocupo também. Mas então tá, né, gente? Aí, lembrando que o livro, né, tá, ele custa R$24,90 lá no site da Saraiva, um preço bom, hein? Eu acho preço bom, acho preço justo. Ah, cara, meu Deus, a gente costuma, sei lá, querer sempre menos, assim, cara, mas... Claro. Ele é um livro de 400 e poucas páginas. É, não. Olha ali. Vai gastar um bom tempo. Quantas horas tu gastou nisso aí? Vamos lá. Ah, cara, eu gastei uma semana, vai. Eu li uma semana. Mas é porque a leitura rende, sabe, cara? Também, ah, beleza, aquele negócio de fator tempo gasto de diversão, sabe? Eu tive uma semana muito boa, tipo, uma leitura tranquila ali, que às vezes eu tava, antes de dormir eu ia ler ou tal, sei lá, cara, eu acho que é uma leitura que rende, que o seu dinheiro vai ser bem investido. E livro não é caro mais hoje em dia, você pode reclamar. Livro de faculdade são caros, né? Você pode até reclamar disso, mas o livro de ficção e outras coisas, a gente tem uns preços interessantes hoje em dia. Se você fizer uma lista lá, aproveita, vai na Saraiva lá, que vocês já querem ir atrás do livro, pega o do Assassin's Creed e tudo, você não vai achar nada por R$40, R$50, não. Vai ser um preço interessante. Então aí tá o link pra vocês, né, se ajudarem aí, quem quiser, como gostou do livro aí, quiser comprar, tá aí o linkzinho aí. Então tá, né, amigos? Encerramos por aqui esse cast especial de literatura dos games e ficamos até a próxima, né? Espero que vocês tenham gostado de tudo aí e um abraço a todos. E qualquer dúvida vocês podem perguntar aí nos comentários também, que a gente ajuda. Vocês, se tiverem dúvida de comprar, isso aqui, é mais fácil vocês perguntar pra gente, né? Pergunta que respondemos. Exatamente. Até mais, então. Aí. Um abraço. Isso aí, abaiô, valeu.